porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 3315 0033 menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme e Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo na sua infinita misericórdia. Louvada seja nossa Mãe Maria Santíssima. É tempo de quaresma, Virgem Dolorosa. Que Nossa Senhora nos ajude. Nos ajude a superar toda a idolatria. Escute esse testemunho que foi deixado na plataforma. Meu nome é Nárria e escuto o Senhor pela Rádio Alvorada de Londrina. Gostaria de testemunhar uma graça recebida no dia do Sagrado Coração de Jesus. Estava saindo para uma viagem na sexta-feira e passei na casa da minha sogra para me despedir dela. Quando cheguei, minha cunhada disse-me que o nosso priminho de apenas um ano estava internado com suspeita de meningite. Naquele momento, ele estaria fazendo o exame com a retirada do líquido da meninge. Eu despedi-me delas e fui para o carro. Quando liguei para sair, meu rádio ligou automaticamente. E estava na Rádio Alvorada e o Senhor estava começando o Terço da Misericórdia. Ofereci o terço pela saúde do Arthur e rezei juntamente com o Senhor. Quando o terço acabou, pedi a Jesus misericordioso que retirasse todo o sangue que havia no corpo do Arthur e colocasse o sangue dele, que naquele momento o sangue que corria pelas veias do Arthur fosse do sangue preciosíssimo de Jesus Cristo. E sendo o dia do seu Sagrado Coração, que Jesus colocasse o Arthur dentro dele e o protegesse de todos os perigos. O resultado saiu às 11 horas da noite daquele mesmo dia. Padre, o milagre foi realizado. Ele estava com a bactéria, mas ela não tinha se manifestado ainda. Estava circulando pelo corpo. Tenho certeza de que foi um milagre que Jesus operou em minha família, em nossa família. Obrigada, Jesus misericordioso. Obrigado, Sagrado Coração de Jesus. Obrigada, Padre, por fazer parte da nossa vida. Obrigada pelo terço misericordioso que todos os dias nós rezamos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, querida. Louvado seja Deus por essa graça recebida, filha. E obrigado por ter testemunhado. Agora, vamos escutar o que Deus tem a nos dizer nesta quarta-feira? Bíblia aberta. Cartilha de oração. Dá-me a preciosa. Precioso assim, quem sabe o valor, cuida bem do que te... Palavra é como brasa, queima. E queima mesmo, viu? Palavra de Deus tem esse grande mistério em nós. Nos desafiar. E o texto de hoje é Lucas 11, 29 a 32.